Cheiro 39, capítulo 39. Guido Airota nunca compareceu perante os magistrados, mas durante dias e dias os jornais diários e os semanários desenharam mapas da corrupção em que ele também figurava. Naquelas circunstâncias, fiquei contente por Pietro estar na América e por Dede e Elsa terem agora a sua vida organizada do outro lado do oceano. Todavia preocupei-me com a Adele. Pensei que devia pelo menos telefonar-lhe, mas hesitei. Disse para mim, pensará que eu rejubilo e será difícil convencê-la do contrário. Mas liguei a Maria Rosa. Pareceu-me um caminho mais fácil de percorrer. Estava enganada. Havia anos que não a via, nem falava com ela. Atendeu-me com frieza. Disse com uma ponta de sarcasmo, que carreira tu fizeste, minha linda? Agora em todo lado se lê o que tu escreves. Não se pode abrir um jornal ou uma revista sem encontrar o teu nome. Depois falou muito de si própria, coisa que no passado nunca acontecera. Citou livros, citou artigos, citou viagens. O que mais me espantou foi que tivesse deixado a universidade. Porquê? Perguntei. Aborrecia-me. E agora? Agora o quê? Do que vives? Tenho uma família rica. Mas arrependeu-se daquela frase assim que a pronunciou. Riu-se com embaraço e foi ela, logo a seguir, que falou no pai. Disse, tinha de acontecer. E mencionou Franco. Murmurou que ele fora um dos primeiros a perceber que ou se mudava tudo e depressa, ou viriam tempos mais duros e já não haveria esperança. O meu pai pensou que se pudesse mudar uma coisa aqui, outra ali, calculadamente. Mas quando alteras pouco ou nada, és obrigado a entrar no sistema das mentiras e ou dizes o que fizeste como os outros ou limpam-te o sebo. Perguntei-lhe, o Guido é culpado? Meteu dinheiro ao bolso? Riu-se, nervosa. Sim, mas está completamente inocente. Em toda a sua vida não meteu ao bolso nem uma lira que não fosse mais do que merecida. Depois recomeçou a falar de mim, mas num tom quase ofensivo. Repetiu, escreves demais, já não me surpreendes. E embora a chamada fosse minha, foi ela que disse, passa bem, e desligou. O incongruente juízo duplo que Maria Rosa formulara a respeito do pai veio a revelar-se verdadeiro. O estrondo mediático em torno de Guido pouco a pouco extinguiu-se e ele fechou-se de novo no seu escritório. Mas como inocente de certeza culpado, e se assim quisermos, como culpado de certeza inocente. Pareceu-me que era boa altura para telefonar à Adele. Ela agradeceu-me, ironicamente, a atenção, mostrou que estava mais informada do que eu sobre a vida e os estudos de Dede e de Elsa, pronunciou algumas frases do género: isto é um país onde estamos expostos a todas as injúrias. As pessoas honestas deviam apressar-se a emigrar. Quando perguntei se podia cumprimentar Guido, ela disse-me: eu dou-lhe os teus cumprimentos. Ele agora está a descansar. Depois exclamou com raiva: a sua única culpa foi ter-se rodeado de gente que sabe ler há pouco tempo, sem ética nenhuma. Jovens arrivistas, dispostos a tudo. Ralé. Nessa mesma noite, a televisão mostrou a imagem particularmente alegre do ex-deputado socialista Giovanni Sarratore, que já não era propriamente um jovem nessa altura. Tinha 50 anos. E incluiu-o no rol cada vez mais numeroso dos corruptores e dos corruptos. Capítulo 40. Aquela notícia abalou principalmente Ima. Nos seus poucos anos de vida consciente, vira muito pouco o pai. Todavia, fizera dele o seu ídolo. Gabava-se aos colegas da escola, gabava-se aos professores, mostrava a toda a gente uma fotografia que aparecera nos jornais, em que estavam os dois de mão dada, mesmo à entrada de Monte Tessitorio. Quando imaginava o homem com quem se casaria, dizia, de certeza que vai ser muito alto, moreno e bonito. Quando soube que o pai foi parar à cadeia, como qualquer habitante do bairro, lugar que ela considerava horrível, agora que estava a ficar crescida, dizia sem rodeios que lhe metia medo e cada vez tinha mais razão, perdeu aquela pouca serenidade que eu conseguira inculcar-lhe. Soluçava enquanto dormia, acordava em plena noite e queria vir para a minha cama. Uma vez encontramos Marisa, desfigurada, mal vestida, mais irritada do que o habitual. Disse, sem fazer caso de Ima, o Nino merece isto. Sempre pensou só em si. E tu sabes bem, não quis dar-nos ajuda nenhuma. Só com a família é que fazia o papel de homem honesto, aquela bosta. A minha filha não suportou nem uma palavra. Deixou-nos na rua larga e afastou-se. Despedi-me de Marisa, à pressa, fui atrás de Ima. Tentei consolá-la. Não deves fazer caso. O teu pai e a irmã nunca se deram bem. Mas, a partir daquele momento, deixei de criticar Nino ao pé dela. Ou melhor, deixei de o criticar, fosse com quem fosse. Lembrei-me de quando falava com ele, para saber de Pasquale ou de Enzo. Era sempre preciso um santo no paraíso para nos orientarmos na calculada opacidade do mundo subterrâneo. E Nino, embora fosse estranho a qualquer santidade, fora-me útil. Agora que os santos estavam a precipitar-se no inferno, para saber dele não tinha a quem dirigir-me. Notícias não fiáveis chegavam-me apenas do círculo malévolo dos seus muitos advogados. Capítulo 41. Lila, devo dizer, nunca se mostrou interessada na sorte de Nino. À notícia dos sarilhos judiciais em que ele estava metido, reagiu como se fosse uma coisa para rir. Disse com o ar de quem se recordara de um pormenor que explicava tudo. Cada vez que precisava de dinheiro, pedia-o ao Bruno Socavo. De certeza que nunca lhe pagou. Depois murmurou que era capaz de imaginar o que se passara com ele. Espalhara sorrisos, apertara mãos, sentira-se o melhor de todos. Quisera sempre mostrar que estava à altura de qualquer situação possível. Se fizera alguma coisa de mal, fizera-a por causa do desejo de agradar, de parecer mais inteligente, de subir cada vez mais alto. Apenas isto. E a partir daí fez como se Nino já não existisse. Na mesma medida em que se mobilizara a favor de Pasquale e de Enzo, assim se mostrou completamente indiferente aos problemas do ex-deputado Sarratore. É provável que acompanhasse as suas atribulações pelos jornais e pela televisão, onde Nino apareceu muitas vezes, pálido, com o cabelo embranquecido de um dia para o outro, com o ar de um menino amuado, a murmurar, juro que não fui eu. É claro que nunca me perguntou o que eu sabia dele, se conseguira visitá-lo, o que o esperava, como tinham reagido o pai, a mãe e os irmãos. Porém, sem uma razão clara, renasceu nela o interesse por Ima. Voltou a dedicar-se a ela. Enquanto abandonou o filho Rino aos meus cuidados, como um cachorrinho que se afeiçoou a outra dona e já não abana o rabo à anterior, a minha filha voltou a ligar-se muito. E Ima, que estava sempre sedenta de afeto, recomeçou a gostar dela. Via-as conversar uma com a outra. Saíam muitas vezes juntas. Lila dizia-me, vou mostrar-lhe o Jardim Botânico, o Museu, Capo di Monte. Na última fase da nossa permanência em Nápoles, tanto a levou a passear que lhe transmitiu uma curiosidade pela cidade que ela depois conservou. A tia Lina sabe muitas coisas, dizia-me Ima, admirada. E eu sentia-me satisfeita, porque Lila, levando-a consigo nas suas vagabundagens, conseguiu atenuar-lhe a angústia por causa do pai, a raiva por causa dos insultos fortes dos colegas de escola picados pelos pais, a perda do destaque que lhe fora concedido pelos professores, graças ao apelido. Mas não foi só isso. Pelas descrições de Ima, compreendi com precisão crescente que o tema que ocupava a cabeça de Lila e sobre o qual escrevia, talvez durante horas e horas, debruçada sobre o computador, não era este monumento ou aquele, mas sim Nápoles, na sua totalidade. Um programa despropositado, de que ela nunca me falara. Acabara o tempo em que tendia para me envolver nas suas paixões. Escolhera a minha filha como confidente. A ela repetia as coisas que aprendia. Ou levava a ver aquilo que a entusiasmara. Ou simplesmente lhe despertara a curiosidade. Capítulo 42. Ima era muito receptiva. Memorizava todas as coisas rapidamente. Foi ela que me instruiu acerca da Piazza dei Martiri, tão importante para Lila e para mim no passado. Eu nada sabia sobre ela, mas Lila estudara a respectiva história e contara-lha. Repetiu-me precisamente na própria praça, numa manhã em que fomos às compras, misturando, creio, informações, fantasias suas, fantasias de Lila. Aqui, mãe, no século XVIII, era campo. Havia aqui árvores, havia casas de camponeses, tabernas e uma estrada que descia diretamente até ao mar e que se chamava Calata Santa Caterina Achiaia, por causa do nome da igreja que está ali à esquina, que é antiga mas feinha. Depois de terem sido mortos, em 15 de maio de 1848, precisamente neste local, muitos patriotas que queriam a Constituição e o Parlamento, o rei Fernando II de Bourbon, para mostrar que a paz voltara, decidiu construir uma Strada della Pace e erguer, na praça, uma coluna com uma Madonna em cima. Mas quando foi proclamada a anexação de Nápoles ao Reino de Itália e o Bourbon foi corrido, o presidente da Câmara, Giuseppe Colonna di Stigliano, pediu ao escultor Enrico Alvino para transformar a coluna que tinha em cima, a Madonna della Pace, numa coluna em memória dos napolitanos mortos pela liberdade. Então, Enrico Alvino, junto à base da coluna, pôs estes quatro leões, que simbolizam os grandes momentos da Revolução de Nápoles: o leão de 1799, mortalmente ferido; o leão dos mortos de 1820, trespassado pela espada, mas que dá dentadas no ar; o leão de 1848, que representa a força dos patriotas, submetidos, mas não vencidos; e, finalmente, o leão de 1859, ameaçador e vingativo. Depois, mãe, lá em cima, em vez da Madonna della Pace, foi posta a estátua em bronze de uma jovem senhora muito bonita, ou seja, a Vitória, que pende sobre o mundo. Esta Vitória tem na mão esquerda a espada e na direita uma coroa para os cidadãos de Nápoles, mártires da liberdade, que, caídos nas batalhas e no patíbulo, com seu sangue vingaram o povo, etc., etc. Muitas vezes tive a impressão de que Lila usava o passado para normalizar o presente borrascoso de Ima. Nas coisas napolitanas que lhe contava, havia sempre na origem qualquer coisa de feio, de descomposto, que depois tomava a forma de um belo edifício, de uma rua, de um monumento, e mais tarde perdia memória e sentido. Piorava, melhorava, piorava, de acordo com um fluxo imprevisível por natureza, todo feito de ondas, calmaria chã, bátegas, cascatas. O essencial no esquema de Lila era fazer perguntas. Quem eram os mártires? O que significavam os leões? Quando tinha havido as batalhas e os patíbulos e a Via della Pace e a Madonna e a Vitória? As histórias eram um alinhamento dos antes, dos depois, dos em seguida. Antes da Chiaia elegante, bairro de gente rica, havia a praia citada nas epístolas de Gregório, os pântanos que chegavam até à praia e ao mar, o matagal selvagem que trepava até ao Vomero. Antes do saneamento de finais do século XIX, antes das cooperativas de ferroviários, havia uma zona insalubre, podre em todas as pedras, mas também não poucos monumentos magníficos, depois destruídos pela mania de esventrar, fingindo sanear. E uma das zonas a sanear chamava-se Vasto. Havia pouco tempo. Vasto era um topónimo que identificava o terreno entre a Porta Capuana e a Porta Nolana. Pelo que o bairro, depois de saneado, conservara o nome. Lila insistia naquela denominação, Vasto. Agradava-lhe. E também agradava a Ima, Vasto e saneamento. Estragado e de boa saúde. Mania de estragar, saquear, de trupar, de tirar as entranhas para fora. E mania de edificar, ordenar, desenhar novas ruas ou dar novos nomes às velhas, a fim de consolidar novos mundos e esconder males antigos, que, no entanto, estavam sempre prontos para a vingança. De facto, antes que o Vasto se chamasse Vasto e com efeito estivesse estragado, contava a tia Lina, naquele lugar houvera casas, jardins, fontes. Ali, precisamente, o Marquês de Vico mandara construir um palácio com um jardim chamado Paraíso. O Jardim do Paraíso estava cheio de jogos de água escondidos, mãe. O mais famoso era uma grande amoreira de amoras brancas, sobre a qual tinham sido instalados delicados canais, quase invisíveis, ao longo dos quais escorria água que caía dos ramos em forma de chuva ou descia pelo tronco em cascata. Percebeste? Do Paraíso do Marquês de Vico ao Vasto do Marquês do Vasto, ao saneamento do Presidente da Câmara, Nicola Amore, ao Vasto de novo, a posteriores renascenças e sempre assim, por aí fora. Ah, que cidade! Dizia a tia Lina à minha filha. Que cidade magnífica e importante! Aqui falaram-se todas as línguas, Ima. Aqui construiu-se de tudo, escangalhou-se de tudo. Aqui as pessoas não se fiam em conversas, mas são muito conversadoras. Aqui existe o Vesúvio, que te recorda todos os dias que o maior empreendimento dos homens poderosos, a obra mais magnífica, o fogo e o terremoto e a cinza e o mar, em poucos segundos, reduzem a nada. Eu ficava a ouvi-la, mas por vezes perplexa. Sim, Ima acalmara-se. Mas só porque Lila lhe estava a apresentar uma torrente permanente de esplendores e misérias dentro de uma Nápoles cíclica, onde tudo era maravilhoso e tudo se tornava obscuro e desvairado e tudo voltava a cintilar, como quando uma nuvem passa pela frente do sol e parece que o sol é que vai a fugir, um disco que se tornou tímido, pálido, perto da extinção. Mas que, no entanto, vejam, dispersa a nuvem, de repente é de novo ofuscante e é preciso proteger-nos com a mão de tão brilhante que é. Os palácios com jardins paradisíacos, nas histórias de Lila, tombavam em ruínas, voltavam ao estado selvagem e, por vezes, eram habitados por ninfas, dríades, sátiros e faunos, às vezes por almas de mortos, às vezes por demónios que Deus mandava para os castelos e também para as casas das pessoas comuns, para que descontassem os pecados ou para pôr à prova inquilinos de espírito bom que seriam premiados depois da morte. Aquilo que era belo e sólido e irradiante povoava-se de fantasias noturnas. E as histórias de fantasmas agradavam a ambas. Ima contava-me que no cabo de Posilipo, a poucos passos do mar, em frente da Gajola, mesmo sobre a Gruta das Fadas, havia um edifício famoso, habitado pelos espíritos. Os espíritos, dizia-me, também se encontram nos prédios do Vico Samandato e do Vico Mondragone. Lila prometera-lhe que iriam as duas à procura, nas ruazinhas de Santa Lucia, de um espírito chamado Carão, por ter a cara larga, que, no entanto, era perigoso, atirava grandes pedras a quem o incomodava. Em Pizzo Falcone e noutros locais, dissera-lhe ela, Também habitavam muitos espíritos de meninos mortos. À noite via-se muitas vezes uma menina para os lados da porta Nolana. Existiam a sério, não existiam? A tia Lina dizia que os espíritos existiam, mas não nos prédios, nas vielas e perto das antigas portas do vasto. Existiam nos ouvidos das pessoas, nos olhos, quando os olhos olhavam para dentro e não para fora, na voz, no instante em que se começa a falar, na cabeça, quando se pensa, porque as palavras e também as imagens estão cheinhas de fantasmas. É verdade, mãe? Sim, respondia eu, talvez sim. Se a tia Lina diz isso, pode ser. Esta cidade está cheia de factos e factozinhos, contara Lila. Espíritos vês tu, até se fores ao museu, à Pinacoteca, principalmente à Biblioteca Nacional. Nos livros há muitíssimos. Abres um e, por exemplo, aparece o Masaniello. O Masaniello é um espírito divertido e terrível. Fazia rir os pobres e tremer os ricos. Ima apreciava, sobretudo, quando ele matava com a espada. Não o Duque de Maddaloni, não o pai do Duque de Maddaloni, mas os retratos deles. Zac, zac, zac. Aliás, na opinião dela, o momento mais divertido era quando Masaniello cortava a cabeça aos retratos do Duque e do pai do Duque. Ou mandava enforcar os retratos de outros nobres ferozes. Cortava a cabeça aos retratos. Ria-se Ima, incrédula. Mandava enforcar os retratos. E depois dessas decapitações e enforcamentos, Masaniello vestia um fato de seda azul bordado a prata. Punha ao pescoço uma corrente de ouro. Pregava um alfinete de diamantes no chapéu. Ia ao mercado. E assim, mãe, todo aperaltado de marquês, duque e príncipe, ele que era plebeu, ele que era pescador e não sabia ler nem escrever. A tia Lina dissera-lhe que em Nápoles podia acontecer isso e muito mais, abertamente, sem fingir que se fazem leis e decretos e estados completos, melhores do que os anteriores. Em Nápoles cometiam-se excessos sem subterfúgios, com clareza e com plena satisfação. Ficara muito impressionada com a história do ministro. Estava implicado o museu, estava implicada Pompeia. Ima disse-me em tom grave: sabes, mãe, que o ministro da Educação, o ministro nazi, um representante do povo de há quase 100 anos, aceitou como oferta de pessoas encarregadas das escavações de Pompeia uma estatueta de valor acabada de desenterrar? Sabes que ele fez decalques das melhores obras de arte encontradas em Pompeia para decorar a sua vila de Trapani? Esse nazi, mãe, embora fosse ministro do Reino de Itália, agiu por instinto. Trouxeram-lhe de presente uma bela estatueta e ele aceitou-a. Pareceu-lhe que em sua casa ficaria muito bem. Por vezes erra-se. Mas quando não te ensinaram em pequeno o que é um bem público, não compreendes sequer o que é uma falta. Não sei se ela disse esta última frase porque reproduzia palavras da tia Lina ou porque fizeram os seus próprios raciocínios. De qualquer modo, aquelas palavras não me agradaram e resolvi intervir. Fiz-lhe um discurso cauteloso, mas explícito. A tia Lina conta-te muitas coisas bonitas. Fico contente. Quando ela se interessa muito por uma coisa, ninguém tem mão nela. Mas não deves acreditar que as pessoas praticam más ações por leviandade. Não se deve acreditar, Ima, sobretudo se se trata de deputados ou ministros, ou senadores, ou banqueiros, ou camorristas. Não deves acreditar sequer que o mundo gira como a roda da sorte. Agora corre bem, agora corre mal, agora corre outra vez bem. É preciso trabalhar com constância, com disciplina, passo a passo, aconteça o que acontecer à nossa volta. E sempre com cuidado para não errar, porque os erros pagam-se. O lábio inferior de Ima tremeu e perguntou-me: O pai já não volta para o Parlamento? Não soube o que dizer-lhe. E ela apercebeu-se disso. Como se quisesse encorajar-me a dar-lhe uma resposta positiva, murmurou. A tia Lina acha que sim, que ele voltará. Eu hesitei muito. Depois decidi-me. Não, Ima, eu acho que não. Mas não é preciso o papá ser uma pessoa importante para gostares dele. Capítulo 43. Foi uma resposta totalmente errada. Nino, se fosse, com a sua habilidade habitual, da armadilha em que caíra. Ima soube e ficou muito contente. Disse que queria vê-lo. Mas ele eclipsou-se durante algum tempo e foi difícil localizá-lo. Quando conseguimos marcar um encontro, levou-nos a uma pizzaria de margarina, mas sem a vivacidade do costume. Estava nervoso, distraído. Disse a Ima que nunca mais se fiasse em partidarismos políticos. Classificou-se como vítima de uma esquerda que não era uma esquerda, que era até pior que os fascistas. Vais ver, tranquilizou-a, que o pai vai meter tudo nos eixos. Depois disso, li artigos dele, muito agressivos, em que retomava uma tese que já abraçara em tempos distantes. O poder judicial devia ser submetido ao poder executivo. Escrevia indignado. Não é possível que os magistrados um dia lutem contra quem quer ferir o coração do Estado e no dia seguinte façam crer que esse mesmo coração está doente e é preciso deitá-lo fora. Ele bateu-se para que não o deitassem fora. Passou pelos velhos partidos que depunham as armas, deslocando-se cada vez mais para a direita. E em 1994, radiante, sentou-se de novo no Parlamento. Ima soube com alegria que o pai era outra vez o deputado Sarratore e que Nápoles lhe deram um número muito elevado de votos. Assim que soube a notícia, veio dizer-me: tu escreves livros, mas não sabes ver longe, como a tia Lina sabe.